da raiva, que só quis me pôr de castigo. Para de ser tão mal criada, não pode ficar de mal comigo. Sei que falam da boca pra fora, eu entendo bem seus motivos. Toda vez você quer ir embora, é tão natural. Aí me beija e volta tudo ao normal. Sou eu que sabe te dar amor, e sou eu no frio seu cobertor. Sou eu, e sou eu, e sou eu. Sou eu a tua luz na escuridão. Sou eu que aquece o teu coração. Que foi na hora da raiva, que só quis me pôr de castigo. Para de ser tão apreada, não pode ficar de mal comigo. Sei que falam da boca pra fora, eu entendo bem seus motivos. Toda vez você quer ir embora, é tão natural. Aí me beija e volta tudo ao normal. Sabe, o amor da sua vida sou eu.